Mateus capítulo 9, verso 35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados. Eu ministrei há 2 ou 3 domingos atrás sobre o que acontecia ao redor do mundo enquanto Jesus estava em Israel. E houve uma observação de que Jesus só ficou em Israel. Ele poderia ter ido a muitos lugares ao redor do mundo em que a vida estava acontecendo. Mostrei China, Índia, Japão, Inglaterra, a Europa, a Ásia. Mas Jesus escolheu Israel, porque Jesus escolheu um povo. E Jesus decidiu investir em um único povo para replicar seus padrões, seus templates, seus princípios em todas as nações a partir de um povo. Então você pode observar, todas as nações que têm o fundamento judaico-cristão são nações que prosperaram. Toda nação que honra Israel e honra a palavra e segue os preceitos da palavra, prospera. Assim uma vida. Então Jesus ficou naquele lugar, só naquelas cidades, mas com o propósito de proclamar, de profetizar, de desdobrar tudo o que ele fez através da sua palavra, através do povo, através da proclamação da igreja a todas as nações. E esse texto traz esse detalhe, que não é só um detalhe da frase. E Jesus percorria todas as cidades e povoados. E tudo que ele fazia nessas cidades e nestes povoados, está em desdobramento, está alcançando todas as nações até os confins da terra, por causa da igreja. Ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades. Verso 36, vendo ele as multidões. Como é que hoje você vê as multidões? Eu vejo as multidões quando eu me relaciono com os professores da universidade. Às vezes eu olho para um e o meu coração aperta. E nas aulas online agora, meu microfone está mutado e às vezes eu estou falando. E a minha fala é uma oração. Senhor, olha essa pessoa. Senhor, olha o que eu estou vendo. Senhor, olha o que eu estou percebendo. Olha o discernimento que eu tenho. Senhor, olha como pensa. Olha como vive intercedendo. Assim eu vejo essa multidão de pessoas cheias de conhecimento intelectual, mas que são rápidas demais, imediatas, para dizer não, para dizer basta, para tudo que pode trazer alguma ligação a Jesus. Como é que você vê as multidões? Às vezes eu olho para os meus colegas que estão lá, que você vê pelas atitudes e pelas palavras, que são pessoas que talvez não tenham mesmo pai e mãe, embora eles estejam dentro de casa. Pessoas que não têm nenhum parâmetro de moral, de princípios, como a Bíblia ensina, para vencer as coisas mais básicas da vida. Eu fico olhando para aqueles alunos, meus colegas, e fico pensando como é que eles serão profissionais, que profissionais eles serão. Que família eles terão? Se hoje nós batalhamos por vidas que há 10, 15, 20, 30 anos atrás, em que a sociedade era tão diferente, mas estão carregadas de consequências de pecados, imagina essa geração de hoje, daqui a 10, 20, 30 anos, como estarão sobrecarregadas de pecados e ilegalidades. Como você olha para multidões? Quem são as multidões? De 1, de 5? Quando você olha para a sua família, quando você olha para a sua vizinhança, eu estou caminhando todas as ruas do meu bairro e distribuindo de casa em casa um folheto que eu mandei imprimir falando de quem é o caminho de solução para essa pandemia, para o estado que nós estamos. E deixei meu telefone, deixei meu WhatsApp, deixei um papel para ele anotar pedidos, assim, eu me comprometi a orar por sua vida, sua casa e sua família. E se você quiser, você pode deixar esse papel lá na caixa de correio da minha casa, está aqui o endereço. Ou você pode me mandar para o WhatsApp, está aqui o meu telefone, que eu me dispus a orar por sua vida. Saiba que você está sendo coberto de oração. Eu estou caminhando todas as ruas do meu bairro, orando por todas as casas, orando por todas as pessoas. Há poucos dias, num lugar mais distante, mas também lá no meu bairro, alguém saiu da porta. Alguém abriu o portão, era um senhor numa casa muito grande, e do nada, sem pensar, tinha uma placa escrita, vende-se. Eu fui a ele, o senhor está vendendo a casa? Eu temeria conversar, eu pensaria duas vezes, eu ia me criticar. Não, bobo, essa placa está aí só para... Mas do nada, foi um ímpeto, eu quero buscar conversa com esse homem. E ele foi abrindo o coração. Ele foi contando a história. Ele foi contando a história da morte da sua esposa. Ele foi contando as lutas que ele está passando. E eu fui falando de Jesus para ele. E aí eu voltei lá na casa dele com esse mesmo folheto. Falei, Ângelo, eu estou orando por você. Eu não posso fazer muita coisa. Você não pode fazer muita coisa. Não temos acesso, não temos facilidade, mas tem coisas que nós podemos fazer. Quem são as multidões? Ou quais são as multidões? Quem é multidão que você vê todo dia? O texto deixa claro, Jesus vendo as multidões. Quais são as multidões que estão perto de você? Aí vem a palavra que é o centro desta ministração, compadeceu-se. Só de ver as multidões, ele se compadecia, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então, ao invés de olhar para aqueles professores universitários tão cheios de si, tão arrogantes, tão tolos, nas suas limitações intelectuais, ao invés de criticá-los, o Senhor está me desafiando a ter compaixão por eles. Olha para eles, que são pessoas que não têm pastor. Por isso estão no segundo, terceiro, quarto casamento, por isso estão separados e odiando tudo, por isso têm esse coração derramando ácido, por isso são tão resistentes ao Evangelho, por isso são tão resistentes até a palavras. Olhe para eles como ovelhas sem pastor. Seus vizinhos, seus familiares. Versículo 37, então se dirigiu aos seus discípulos e disse, a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que levante pessoas do projeto Adoradores para servir a sua seara. A seara não são os projetos da igreja. Os projetos da igreja são um pequeno e limitado esforço para a gente estimular, ensinar, se unir, unir forças. Mas a seara não são os projetos da igreja só. A seara é tudo e todos que estão à sua volta. Aí eu não posso fazer nada. O pastor podia vir aqui, né? Não, não, Senhor, sou eu. E a minha oração nesta manhã, Senhor, eu quero olhar para as multidões que estão à minha volta e me compadecer. A palavra compadecer, ela é muito estigmatizada para nós, na nossa cultura. Compadecer, a expressão mais simples e mais imediata que eu posso usar é quase o mesmo que ter dó. Então, quando a gente lê compadeceu-se deles, mesmo que inconscientemente, nós somos direcionados instantaneamente para essa ideia agregada a essa palavra, a ideia do ter dó. Oh, tadinho dele. Nós não poderíamos aqui nem ir pesquisar o que, que realmente é a palavra coitado. Para alguém ter dó. Mas não é essa palavra na Bíblia. A palavra na Bíblia é uma palavra grega que é esplagnosimai. Desculpe, esplagnizomai. Esplagnizomai. Não faz a menor diferença você saber dizer essa palavra. Mas é que quando a gente lê no original, as palavras no grego e, acima de tudo, as palavras no hebraico, elas são as mais precisas do mundo. O inglês é mais preciso que o português, muito mais preciso. No português eu posso dizer assim, me traz aquela manga. O cara da fazenda vai falar assim, mas você quer que mede a manga? Porque uma manga de fazenda é medida. Mas a costureira vai trazer um pedaço de pano. E quem acabou de chegar do sacolão vai trazer uma fruta. A mesma palavra serve para muitas coisas. Não só nesse sentido tão preciso do vocábulo, mas também hoje nas interpretações. São palavras que a gente não tem a menor noção do que elas significam. E essa novidade toda vindo por essa geração traz outra avalanche de palavras que a gente não sabe para que serve. E pode ser que você esteja falando uma palavra, o outro esteja entendendo um milhão de outras coisas. Mas quando você vai para uma palavra mais original, ela é muito exclusiva. Vai ter uma palavra muito diferente para manga fruta e outra palavra completamente diferente para manga de camisa. E esplagnizomai não é compadecer-se. Esplagnizomai é ser movido pela compaixão de tal forma que as suas entranhas se revolvem. É muito específica a palavra. O texto está dizendo, Jesus olhava para as multidões e suas entranhas se removiam, se revolviam, se movimentavam. Compaixão de chorar pelo Espírito Santo. A primeira vez que eu fui ao Museu do Holocausto em Israel, era um museu antigo ainda. Eu entrei, eu vi todas as coisas, saí muito rapidamente, eu não estava com paciência de seguir o guia. E parar em cada um e ouvir as coisas, e aquilo. Depois eu entendi que não era mesmo eu, mas eu passei rapidamente por tudo e saí, longe, lá do outro lado, no final dos galpões, eu saí lá por uma porta e fiquei num descampado, e lá tem umas montanhas cheias de árvores, são algumas montanhas de Judá, e eu fiquei ali esperando, a porta está ali, o guia vai sair por aqui, eu vou sair, vou pegar o ônibus lá, e quando eles saírem eu vou seguindo eles. E aí eu encostei assim, quando eu fiquei olhando para aquelas montanhas, lugares lindos, montanhas de Judá, eu comecei a chorar. Eu chorei como eu nunca havia chorado na minha vida. Mas era um choro que vinha de dentro, parecia que estava arrancando as minhas entranhas. E eu falei assim, Deus, por que eu estou chorando? Eu nem fiquei tão impactado assim, porque eu passei muito rapidamente por lá, não vi nada assim daquelas atrocidades, aquelas coisas. E o Espírito Santo falou assim, deixa eu chorar através de você. Você pode não saber o que esse povo enfrentou, mas deixa eu chorar através de você. Esplagnizomai. Não é uma decisão intelectual. Aí eu vou chorar aqui de dó por aquela pessoa. É a manifestação da presença do Senhor quando nós decidimos ser sensíveis a olhar para as multidões e dizer, Senhor, quem vai alcançá-las? E não é quem vai para a televisão alcançar 1 milhão de pessoas como multidão, não. As minhas multidões, à volta da minha casa, meu ambiente de trabalho, meu ambiente de escola, minha vizinhança, meus familiares. Senhor, eu quero, nesse mês de setembro, no aniversário da igreja, com todos esses elementos tão interessantes e valiosos, eu quero me dedicar a chegar em tabernáculos com experiências novas, de olhar multidões como Jesus e me compadecer delas. Feche os teus olhos, põe diante do Senhor. Eu quero chamar o Marcos. Nós vamos receber a ceia e nós vamos participar da ceia do Senhor. E o nosso alvo, o nosso foco vai ser, Senhor, eu quero nestes dias ter experiências pessoais profundas. Me mostra o que é que eu tenho que fazer, porque tem coisas que sou eu que tenho que fazer. Vou me desligar, eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou ler mais a palavra. Mas eu quero ter experiências como de Jesus. Eu quero ver alguma multidão à minha volta. O Senhor Ângelo, meu vizinho, meu professor, meu colega, meu chefe, não importa quem. E eu quero ter uma experiência de olhar espiritualmente e ter splagnizomai, ter compaixão. O resto, a continuidade, o Senhor vai me ter nas mãos para operar através de mim.